Santo André bandido, o jogo continua. DJ Bola 8, chega e explode a rua. Só feito louco, mete fuzil. Bum, fogo no pavio. Nem viu quem viu, mentiu. Sumi na neblina, também sou pancadão. Mas furacão Katrina. Bum, furacão Katrina. Bum, furacão Katrina. Bum, furacão Katrina. E a vida bandida me inspira em que se não fosse a dona Maria que se, não fosse os caras da vida que se, não fosse a minha mãezinha. Tava na vida bandida faz tempo, daqueles que vão pro arrebento. Arrebento nas cordas, eu vou caminhar, sustento o talento sustento que é desde o começo. E não! Bola sona é clique, aciona o crack é big. Back to back o beat, scratch é dinamite. A rima do requinte, dispo pra mais de 20. Tudo sadio, vou louco, vem que esteja pro jogo. Borboleta voa, periférica, afoita toma. Loucão, titio e pode pá, TM soma. Só cedo louco e louco é pouco, pra muito um pulo. Feroz, nervoso e gator, é desde o casulo. Brisa tônica, rima tônica. Sente uma greve de boa, sem aroma. Eu faço estrage, energia, periferia. Vida sadia, ilumina meu dia. Cai na subida, sabedoria. Luz divina de cima que guia. Romada, manda, escola, escapanga. Põe no caminho, diz a demanda. Que sanaria era profana, mano. Perdido de encontro, a louca que ama. Muito de fama, pilantra, ranja, derrame, chama. Chapa quente, critique egoísta. Não abala o pai, onipotente. E não, e sete o flow é bom. Fôlego, disposição. Ação no chão, falou, fechou, trincou, valeu, pai. É clique, é flash, é rap, é feito.